Hoje no estado é uma das melhores competições, né, que a gente está participando. É o terceiro ano, né, que a gente está nessa. Eu acredito que a equipe foi bem, né, perdemos acho que dois jogos, somente um na primeira fase e agora na final. E acredito que é um campeonato muito forte. A equipe do perfil muito qualificado, né? E eles fazem mais tempo aí disputando Copa Morena, inclusive Copa Morena é o primeiro ano que a gente está participando também, né? E acredito que a equipe tem muito que crescer e muito que aprender. O time hoje está maior do que era antes dessa decisão, antes das semifinais que vocês tiraram o Juventus aqui, que tinham vários atletas renomados no estado, né? Grande jogo 6x5 até para cá. Se você se for analisar por essa parte aí, você vê aí Casão, campeão da Copa Morena no ano passado, né? Mais outros ali que estão jogando no salão há mais tempo, né? E, então eu acredito que a nossa equipe fez uma boa partida, assim. O primeiro tempo nós tivemos a chance para matar o jogo. Tivemos três contra-ataques, não conseguimos fazer o segundo gol. E eu, no intervalo, eu tinha falado que ia ser um jogo de detalhe. Fizesse o segundo gol, com certeza ia ser campeão. Mas acredito que a minha equipe ainda tem muito a crescer.